A Delta Seguro é uma empresa que presta para você um atendimento na cidade de Parauapebas, fazendo regularização de DPVAT e habilitação de seguro de vida. Você que foi vítima de qualquer tipo de acidente, procure o Delta Seguro e ele resolve para você. E quem é funcionário da Vale ou de qualquer outra empresa que possui seguro de vida, o Delta Seguro está pronto para lhe atender. Nos procure, fazemos serviços previdenciário administrativo do INSS. Delta Seguro. Delta Seguro, esse é o nome. 99663-2510. Estamos localizados na Rua A, número 366B, em frente ao HGP, bairro Cidade Nova, em Parauapeba. A Delta.